Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Esta sexta-feira, a Rádio Antena Web apresenta... Entrevista com José Ângelo. A propósito do lançamento do seu mais recente trabalho, Choram as Rosas, vamos conversar com o cantor e produtor José Ângelo, que está há mais de 20 anos no mundo da música. Uma entrevista onde pode ficar a conhecer um pouco mais sobre este trabalho e a vida artística deste nome importante da música nacional. Conversamos também com Inês Botelho, uma escritora de Vila Nova de Gaia, que tem vindo a chamar a atenção da crítica com O Passado Que Seremos, seu mais recente livro. Sabe quem é esta escritora, e não só, que com apenas 24 anos já conta com 5 livros lançados. Entrevista com o cantor José Ângelo e com a escritora Inês Botelho. Esta sexta-feira é mais uma edição de Tempo de Antena, a partir das 5 da tarde, na Rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Homem encontrado morto em casa ao fim de 4 anos. Foram os amigos do ex-funcionário de um banco que estranharam a inatividade nas contas já há bastante tempo. Dado o alerta, as autoridades foram descobrir o corpo em casa. A vizinhança estranhava o lixo que se acumulava na varanda, entretanto limpo pelo pessoal que foi tratar da manutenção da mesma. Portugal já estará a negociar um empréstimo intercalar com a União Europeia. A notícia está a ser avançada pelo jornal britânico Financial Times. A negociação tem em vista o pagamento de dívida que Portugal terá de saldar em junho, que não é de 4,9 mil milhões de euros, como na passada semana noticiado, mas sim de 7 mil milhões de euros. Gbagbo negocia rendição na Costa do Marfim. Depois de violentos confrontos que vitimaram milhares de pessoas, muitas delas mortalmente, e depois da intervenção da ONU, o presidente cessante Gbagbo colocou-se, enfim, à disposição para negociar a rendição. Negocia também a sua proteção e dos seus. Na Costa do Marfim, entre 750 mil a 1 milhão de pessoas estão deslocadas ou desalojadas. Já vai há muito a guerra entre Ouattara e Laurent Gbagbo. Aliás, foi precisamente porque Ouattara foi impedido de participar nas eleições de 2002 que Gbagbo as venceu, com 52% dos votos. Na altura, Gbagbo conseguiu que Ouattara não participasse nas eleições por este não ser 100% marfinense. Mas participou nas de 2010 e foi precisamente depois de ter vencido que o conflito costa-marfinense começou, quando Laurent Gbagbo se recusou a deixar o cargo ao seu principal rival, Ouattara. Foi preciso a intervenção da ONU e da França, antiga detentora desta ex-colónia francesa, para que Gbagbo repensasse a sua rendição. Julien Amerkamis era um ator israelita, tinha 53 anos e era um dos grandes defensores da causa palestiniana. Foi assassinado ontem com 5 tiros à queima-roupa por militares de cara tapada. O assassinato ocorreu perto de um teatro fundado pelo próprio Amerkamis, em Jenin, na Palestina, perto de um campo de refugiados. O ato já foi veemente criticado pelo presidente palestiniano, Mahmoud Abbas. Suspeitou-se que tenham sido militares israelitas a perpetrar o ato. O caso está a ser estudado por israelitas e palestinianos. Ryan Murphy pediu ontem desculpas aos King of Flyer, o criador da série Glee, de enorme sucesso na Inglaterra e nos Estados Unidos da América, pediu ontem desculpas depois dos insultos dirigidos ao grupo, depois de terem rejeitado a possibilidade de as suas músicas serem reinventadas na série. Quase todas as semanas a Glee tem músicas no UK Top 40 e no USA Top 40. Mas os King of Lion dizem não precisarem da série Glee para se promover. No desporto, 1.500 euros de multa para o Sport Benfica pelo apagão na luz no passado domingo, no jogo do título para o Dragão, que os portistas venceram por 2-1. Morreu Daniel Silva, jogador de anel de paredes, depois de um acidente de viação na segunda-feira. O atleta faleceu ontem depois de não ter resistido aos ferimentos causados pelo impacto na passada segunda-feira. Goleadas foi o que vimos ontem na Liga dos Campeões, em Itália e em Espanha. O Real Madrid goleou por 4-0 o Tottenham Hotspur. O quarto gol foi marcado por Cristiano Ronaldo. O Real Madrid está praticamente nas meias. E praticamente nas meias está também a equipa do Schalke 04 de Gelsenkirchen, da Alemanha. Ontem, na Itália, golearam o Inter de Milão por 5-2. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. Quanto à informação desportiva, está de volta ao Desporto Antena às 8 da noite.